os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... conseguiu registrar mais uma obra-prima, o álbum Abbey Road, cujas faixas de maior sucesso eram de autoria de Harrison, Sam Singh e Here Comes the Sun. Apesar de já ser uma realidade há vários meses, o final da banda só foi anunciado oficialmente em 10 de abril de 1970. No final de 70, Paul McCartney processava os outros integrantes para dissolver a parceria e a longa batalha judicial que se seguiu tornava impossível qualquer perspectiva de reunião da banda. Este sonho de milhões de fãs seria sepultado definitivamente com o assassinato de John Lennon em dezembro de 1980 em Nova York. Beatles, I Look Through You. 1965. Echoes, Baby Blue. 1960. Shannon, Pass Off to Larry. 1960. Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. You'll change, but there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry. It may sound cruel, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, oh, it's your turn to cry. Now that Larry said goodbye to you. Aos 13 anos, enquanto tocava piano num hotel nas montanhas de Catskill, Hella Greenfield aproximou-se de Neil e sugeriu que ele deveria compor canções junto com seu filho, Howard Greenfield, de 16 anos, o qual já escrevia poesias. Isto era totalmente estranho para Neil, mas em 11 de outubro de 52, os dois começaram a compor juntos e escreveram mais de 500 canções, em uma parceria que durou até os anos 80. Em 56, ainda estudando na Abraham Lincoln High School, Neil foi selecionado como um dos melhores pianistas clássicos das escolas secundárias de Nova York pelo legendário Arthur Rubinstein. Neil foi premiado com uma bolsa de estudos na escola de música Juilliard School. Neil Sedaka, Poetry in Motion. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion. Poetry in motion. Walking by my side, her lovely locomotion keeps my eyes open wide. Poetry in motion. See her gentle sway, a wave that only ocean could never. And there's nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. Dancing close to me. A flower of devotion. A swaying gracefully. Change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. All that I adore. No number nine of potion could make me love her more. Forte Ward, Gay. Thank you. agora é a hora da música country. Dance Temple, Sweet Caroline. Where it began, I can begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, then spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would, but now I look at the night, it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, as you lose off my shoulder, how can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never loved. Oh, no, no. Obcecado com a meticulosidade dos arranjos pop dos Beach Boys e Beatles, Buckingham ditou o novo direcionamento musical do Fleetwood Mac, que se tornou uma das mais bem-sucedidas bandas de soft rock com o lançamento de Rumours, em 77. O sucesso não foi duplicado nos próximos trabalhos, e a banda se desfez no começo dos anos 80. Fleetwood Mac, Little Lies. 1987. Barry White, Beware. I love your style, and baby, I love your smile. I dig the way you talk, so exciting the way you walk. Beauty is in the eye of the beholder, baby, and I want you to know that all I see is you, and what I see, I like. You're what's missing in my life. So beware, I'm gonna get you. Take care, I can't resist you. Oh, better beware. Ooh, ooh. I need you. I want you to know, dear, I swear I do. Shake it up. 1982. Wanka e Peter Cetera, Hold Me Till the Morning. Thank you. if we believe in time we will get there. Look at us now, wanting more than words can say, both falling in love, but this time all the way. Out there lost are the words I still love you. Are they worth the reaching for? Do you love me anymore, darling? Hold me till the morning comes, until I see a smile. Take all the sadness from your eyes. No more long. Hold me till the morning sun. Let me stay. Stay with you. Deborah Cox, Nobody's Supposed to Be Here. 1998. Supposed to be here. No. John Cougar Mellencamp, Jack and Diane. 1982. Kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between the knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone, to walk on. Jackie sits back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on, long after the thrill of living is gone. O vocalista Rob Thomas nasceu em uma base militar na Alemanha e começou a se interessar pela música ainda no colégio, quando participou de várias bandas locais. Foi neste mesmo cenário que Rob foi apresentado ao baterista Paul Lucet e ao baixista Brian Yard. Depois de tocarem juntos em algumas bandas, decidiram formar seu próprio grupo, o Matchbox 20. se juntaram a Adam Gaynor, da Criteria Records Studios, em Miami, e Kitty Cook, do Instituto de Música de Atlanta. Não demorou para que conhecessem o produtor Matt Serlett. Matchbox 20, Back to Good. 1999. Yeah. come back. So good. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. 2005. Prats, Fly Away. 1999. Fly into the sky, so very high.